DJ Roger Mix Produções, da produtora RG Produções. Me contam onde está, é claro, eu vou correndo. Minhas amigas dizem que eu estou enlouquecendo. Cada dia mais o que eu estou fazendo por algo que não é meu e quero tanto arriscar. E quando passa com ela, nem segura a mão dela. Eu sei que isso é errado, mas não custa desejar. Foge pra longe, com você vou pra qualquer lugar. E se com ela ficar amado, vamos fazer assim, vamos ser felizes, felizes os quatro, segredo em nosso claro. E se com ela ficar amado, vamos fazer assim, vamos ser felizes, felizes os quatro. Nosso quarto, só no nosso quarto.